Galápagos agora em todos os lugares, com direitos à franquia Pandemic, Magic the Gathering e também Dungeons and Dragons 5ª edição. Começou o Kickstarter do La Estanza. La Estanza. La Estanza. Anunciada a edição de colecionador de Subúrbia. Acertei. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, podcast de notícias, o de número 50. E a partir de agora, esse podcast é gravado ao vivo, a cada duas semanas, às quartas-feiras, a partir das 7 da noite, aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg. A gente faz a gravação e dessa vez eu tenho a presença ilustre aqui do Snake. Olá, pessoal. Eu tenho que lembrar agora que eu não só tô na câmera. Que não, eu tô, você tá no áudio também. Lembra que tem gente que vai ouvir lá no seu celularzinho, no seu agregador de podcast e vai ouvir as coisas aqui. No Spotify, no Deezer e outras... Estamos no Deezer? Não, mas eu só falei de bonito mesmo. Mas no Spotify a gente tá, só avisando. É que o Deezer é uma burocracia tão grande de colocar o podcast lá que não vale a pena. Vamos ficar só no Spotify. Spotify que é... e seu agregador pode ser no iTunes, pode ser no seu agregador favorito, pago ou seu free. Seu Podcast Addict, no seu Beyond Podcast. Exatamente. Bom, Snake, esse aqui é um podcast de notícias. Quase falei de entrevistas, porque eu tô lendo uma outra coisa aqui. Mas por que eu tô falando de entrevistas? Porque no final desse mês vai sair mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. E eu vou entrevistar... Muito bom programa, Rogerinho. E eu vou entrevistar o Jorge Adam, que é um designer aqui do Paraná. Ele é de Cascavel, veio pra Curitiba e agora ele tá trabalhando na Comínio Norte em São Paulo. Ô, louco, meu. E a gente vai bater um papo bem legal e vocês podem participar mandando perguntas, certo? A ideia é realmente vocês participarem perguntando sobre os jogos favoritos, como que é a criação de jogos e tudo mais que você gostaria de saber de um game designer. E perguntas polêmicas. Quero aqui perguntas do nível bolacha ou biscoito. Eu não quero perguntas melhor que isso. Sim. E também esse mês, Snake, olha só. Esse mês é um mês muito especial porque começou já a pré-venda do Twilight Imperium 4ª edição e eu resolvi fazer uma loucura de 4 vídeos e um podcast esse mês sobre o jogo. O patrão está louco! É 4 em 1! É isso mesmo! Você ouviu direito! Tipo isso. Né? Então, são os nossos recados do Jogatina MG. A gente vai ter o Ficha do Jogador com o Jorge Adam, você pode mandar perguntas, vou deixar aí na descrição do vídeo e também no podcast. E também você pode acompanhar nosso conteúdo especial de Twilight Imperium 4ª edição que a gente vai fazer aqui no canal e também no podcast. Temos que deixar um agradecimento especial pra quem, Snake? Vamos deixar um agradecimento especial para Guilherme do Prat Marques. Exatamente. Nosso que ele faz? Padrinho do PicPay, cara. É, ele tá que aqui, faz ó. Tudo isso ser possível. Ele e muitas outras pessoas que faz esse projeto lindo ser... Cadê a câmera, cara? Tá lá na mesa. A gente mudou o escritório, então tá lá do outro lado. E você só mostrou no Instagram, isso. No Stories. Então quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Exatamente. A gente adquiriu uma câmera, né? Que a gente queria. Uma câmera que tem uma qualidade de vida melhor, assim, por... Qualidade de vida, qualidade de vídeo, porque... É mais prático. Mais prático, porque... Cara, vocês não têm noção de como que eu me matava pra gravar com aquela... Essa câmera aqui, a Nikon. Vou pegar aqui, porque tem um monte de garrafa. Vai fazer um barulho desgraçado. Mas era muito ruim. Às vezes eu gravava, tipo, um vídeo de 10, 15 minutos, e eu ia lá, tava tudo borrado. E essa câmera, ela tem um autofoco lindo, ela tem a telazinha que vira assim, cara, é uma maravilha. Você pode olhar pra lente ao mesmo tempo que você olha pra tela. Exatamente, isso é maravilhoso. Incrível. Então, muito obrigado você a todos. Você não precisa ficar resetando a cada 10 minutos. Exato, é só a cada 30 minutos. Ô, louco! É muito bom, cara. E você pode ajudar o Jogatina BG através da nossa campanha no PicPay, picpay.me/jogatinabg, e também você pode comprar seus jogos na nossa loja parceira, a bravojogos.com.br. Estamos aqui com as notícias do Brasil. É uma quinzena ou um pouco mais de tempo, porque a gente teve um pequeno recesso, né, de podcast. Sim. E a gente vai falar a respeito do... É uma mezena, então. Mezena é muito bom, hein? A gente vai falar a respeito da Galápagos Jogos, porque no ano passado teve toda a parte da aquisição por parte da Asmodee, né, Snake? Sim. E isso refletiu no mercado pela quantidade enxurrada de anúncios que a Galápagos está trazendo. Uma porrada de coisa. Sim, eles anunciaram ali no final do ano o Keyforge, né, que é aquele card game, o novo card game... Não, o que forge, não é que foge. Meu Deus, cara. Bom, eu só tô nesse podcast pra fazer piada ruim. A respeito da Galápagos, ela também anunciou que agora tem os direitos da franquia Pandemic. Pandemic anteriormente tava com a Devir, e a Devir agora já também adquiriu os direitos do Catan da Grow, né? Toda uma dança das cadeiras ali. E isso é interessante, agora fica a pergunta, como que vai ser a questão dos próximos lançamentos, se o Fall of Rome, que é uma das novas interações da franquia, vai vir já pela Galápagos, né? Então, vamos esperar no futuro. Também foi anunciado que a Galápagos será uma das oficiais distribuidoras de Magic no Brasil. Então, chega de PDF traduzido mal e porcamente. Não, não fala isso, porque o Magic ainda tem uma curadoria muito boa. Ah, não, boa. Magic. Não, você falou do Magic, eu tava falando do Pathfinder. Do Pathfinder, quando você pega aquele manual traduzido com automático. É, melhorou bastante ao longo do tempo isso aí. Outro também, que é interessante, porque teve toda uma guerra judicial e outras coisas em relação ao Dungeons and Dragons, a quinta edição, pra chegar no Brasil. E finalmente tá previsto já pro segundo semestre desse ano. Quem confirmou isso numa matéria durante... Lá no Nerd Bunker, né? Foi certo. O próprio Yuri da Galápagos. Então vai vir já na metade do ano, na última metade do ano, né? Que vai ter toda essa questão do D&D no Brasil traduzido bonitinho. E eu quero muito uns livrinhos. E que tomara que seja localizado, que tem umas paradas que tem que ser... Tem que ser oficial, né? Tem umas coisas assim. Sim. É, tipo Disney, né? E por fim, a última da Galápagos aqui. Na verdade, não é necessariamente da Galápagos, mas tem relação com a Galápagos. É que durante esse intervalo que a gente teve o recesso, foi anunciada uma edição nova do Power Grid. Uma edição... Não é edição necessariamente nova, assim, que vai ter mudanças grandes. Essa edição vai se chamar Power Grid Recharged, né? Recarregada. Recharged. Que vai ser uma edição recarregada, que ela vai trazer algumas melhorias... Pequenas melhorias de mecânica e também pequenas melhorias gráficas. E, questão da Galápagos, a relação dela, que já no site da Galápagos já tá em transporte pro Brasil. Eu acho que é melhoria geográfica, né, cara? Porque... Também. Bom, Snake, qual que é a próxima notícia aí? Victoria é o novo título anunciado pela Mob Studios, que está sendo desenvolvido por Bianca Melina e Moisés Pacheco. Será um jogo sobre restauração de obras de arte, destinado a 2 e 5 jogadores, e contará com mecânicas de controle de área e coleção de componentes. Sim, é um jogo interessante porque é da mesma dupla que fez tanto o Overdrive quanto o Grace, que foram financiamentos de sucesso pela Mob Studios, e muita gente já está interessada até pela temática dele, então a gente vai ver na sequência. Vamos pro bloco internacional, Snake. Vamos lá. Vamos primeiro. A primeira notícia aqui é que a Graffel Games, ela anunciou pra 2019, já pra esse ano, na verdade, né? Que eu tinha feito esse anúncio lá no ano passado, por isso que eu peguei assim. Nossa. É, lá no ano passado, como se fosse muito longe, né? lá no ano passado. Que é o jogo Paladins of the West Kingdom, ou Paladinos do Reino Ocidental. Sim. Que é uma franquia que já existe, pelo menos já foi lançado aqui no Brasil, o Arquitetos do Reino Ocidental. Pra mim, o que destaca dessa série, né? Além de ser um jogo de euro médio-leve, né? Que é muita gente fala que é bem nessa pegada. A arte dele é maravilhosa. Eu acho a arte dele muito bonita. Do mesmo designer, né, que tanto fez o Raiders of the North Sea, né? Os navegadores do Mar do Norte, uma coisa assim, né? Eu acho que é. Não é navegadores. Eu tô falando errado, mas é porque eu lembro do nome em inglês. Falando aí que eu vou pesquisar. É, enfim. Esse jogo vai atender de 1 a 4 jogadores, né? Então você pode entrar lá no link que eu vou deixar aqui do Board Game Geek. Ele vai ter aquelas mecânicas bem parecidas com o próprio Arquitetos do Reino Ocidental. Invasores do Mar do Norte. Exato. Invasores do Mar do Norte, o nome certo. A próxima notícia aqui é da editora GMT. Ela anunciou que está em desenvolvimento um título chamado Imperial Struggle. Esse jogo vai ser um jogo para 2 jogadores. Ele vai mostrar a rivalidade entre a França e a Inglaterra no século XVIII. E ele está sendo desenvolvido pela mesma dupla de designers do Twilight Struggle. Eles gostam de mapa, né? É, um mapa com várias conexões. Eles... E eu acho muito legal os mapas, pelo menos o mapa do Twilight Struggle, por mais que pareça um War da vida, ele é muito bonito. E aqui ele mostra, assim, como se fosse ampliado algumas regiões do mundo, né? Como se fossem as colônias, tanto da Inglaterra quanto da França, onde vai ter essa briga por expansionismo, né, por parte deles. Século XVIII nem era. Tava fortinho. Não, já tava fortinho as explorações, as navegações, mas ali, pelo que dá pra entender, é só o norte da África. É esses mapas que vão focando, né, tipo, na questão de como que o mundo é, né, tipo, mas ele tem várias regiões, assim, como se fosse a parte da África, a parte aqui do Caribe e outras coisas, assim, onde é muito mais importante essa questão das colônias desses dois países. Tá muito legal. Bom, próxima notícia, Snake. Renegade Games Studios anuncia para o mês de abril Proven Grounds, um jogo de dados solo em tempo real com narrativa. O jogo apresenta um número de treino, um módulo de treino e 6 outros módulos para customizar sua jogatina. Então, olha só, eu fui depois dar uma olhada, né? Primeiro, um jogo de dados, você pensa que é um dado em tempo real, mas você tá jogando sozinho, tem que disputar com outras pessoas, né? Eu achei interessante colocar essa notícia, até porque como que vai funcionar um jogo em tempo real? Será que ele vai ter um aplicativo que vai fazer relação? Talvez tenha, né? A gente não sabe necessariamente porque não foi divulgado isso, mas Isso eu acho interessante. Talvez com o aplicativo, acho que essa... Jogos solos com o aplicativo... Funciona bem, né? E com uma narrativa seria legal, porque, por exemplo, ele cria uma situação emergente que você tem que rolar o dado e você tem que conseguir o resultado antes de dar o timer, por exemplo. Sim. E daí você conseguiu lá, você coloca a combinação de... Ou você rola uma vez e você coloca a combinação de dados que deu. Isso é interessante. Bem legal. Próxima notícia que eu vou passar aqui pra vocês. Tá, exatamente. Eu só tô cagando regra aqui, porque o que eu mais gosto de fazer é o board lab, né? A próxima notícia que eu vou separar aqui pra vocês é em relação ao anúncio da coleção de... da edição de colecionador do ó, que eu falei de novo. Suburbia. Suburbia. Suburbia, né? Suburbia é um jogo que chega aqui no Brasil já pela Paper Games. Uhum. Um jogaço, um jogo muito interessante, né? Que tem essa questão de arquitetura e urbanismo, né? Querendo ou não. É o Sin City em board game. Cara, ele é a melhor definição. Sin City em board game, cara. Uhum. Porque ele é muito legal. E essa edição, ela vai trazer algumas modificações, tanto na capa, você pode ver aí, né? Que é diferente. Atrás aqui mostra os tiles, e praticamente vai ser a mesma ideia do jogo. Certo. E mostra que aqui vai ter, sabe, o dispenser. Vai ter uma torrezinha como se fosse um prédio. Que legal. Um heliporto em cima, onde vai ter um dispenser das peças. Lembra que você faz a parte da compra, tem uma esteira, né? Isso é bem interessante. E essa edição de colecionador tá prevista pro lançamento durante a feira da Spielwessen desse ano, lá na Alemanha, em outubro. Então, vocês vão conhecer mais informações. Provavelmente a gente vai trazer nos nossos meios de comunicações de notícias aí pra vocês. Quem sabe a gente vai pra lá? Um dia. A gente vai pra lá. Compartilhe, PicPay! Essa aqui, Snake. Última notícia do mercado internacional é essa aqui. Aftershock, o que é? A editora Stronghold Games anuncia Aftershock, um jogo da dupla Alan R. Moon e Bobby West, sobre catástrofes oriundas de terremotos com mecânica de controle de área para 2 a 5 jogadores. Então, o Aftershock, ele vai ser um jogo pela Stronghold, né? Uhum. O Alan Moore, o Alan, eu quase falo Moore, né? Mas é o Alan R. Moon, né? Ele é o cara conhecido por Tick to Write. Alan Moore é quadrinista, né? É quadrinista, exatamente. Só pra ver se eu não tava falando besteira também. E ele tá em parceria com esse designer, que é a primeira vez que ele vai fazer um jogo, né? Que ele, no Board Game Geek, ele não tem nenhum outro crédito, mas o Alan, ele tem o Elfland, ele tem o Ticket to Ride, tem San Marco e outros jogos aí conhecidos. Então, vamos ver como que vai ser. Ele se diz aqui um jogo com bastante negociação, de construção de cidade, já que tem toda essa parte de catástrofe, então a gente vai ver mais pra frente. Negociação. Ô, Dona Terra, vamos fazer o seguinte... Dá pra trocar esse terremoto aí por um tsunami, sei lá, aí, vamos ver. Troca aí um por um ventinho, um né? Ventinho. Exato. Snake, vamos aqui para o Kickstarter, né? Kickstarter, eu separei 4 destaques aqui. O primeiro deles é a campanha do financiamento coletivo pela Eagle Games do mapa expansão Rail Race of Portugal. Certo. Esse jogo é uma expansão pro jogo Railways of the World, que é um nome, obviamente, que trava a minha língua. Mas eu acho que é de todo mundo, quando eu falar muito rápido, Railways of the World, né? Enfim, esse jogo, esse título, né? Essa expansão tá sendo desenvolvida pelo Vital Lacerda, que é o cara do Lisboa, o cara do The Gallerist, do Kanban, que chega no Brasil agora, pela Sherlock, né? Uhum. Em relação à campanha, eles pediram $10 mil, arrecadaram até o momento 35.113, com 635 apoiadores e faltam 11 dias, né? Lembrando, é apenas a expansão, não garante, se você comprar isso aqui não vai ter o jogo, tá? É uma expansão que vai adicionar... Não é um standalone, né? Não é standalone. Isso. Ela vai só adicionar algumas coisas, algumas cartas, e eu sei que quando você vai na parte de shipping, né, de envio, tem uma empresa brasileira relacionada. Não é só a Helene? Não. Não é a LL, tá? Só avisando, né, a empresa de logística aqui da América Latina. Engraçado. Mas tá relacionado com a MeepleBR. Eu não sei necessariamente porque MeepleBR não se pronunciou, mas pelo menos pode ser que essa parte toda de taxações pode ser garantida pela MeepleBR. Então, vão lá no link que eu vou deixar na postagem pra vocês saberem um pouquinho mais. Snake, próximo Kickstarter. Começou o chute inicial da campanha de La Estanza, pela Queened Games. O jogo da dupla Nuno Bizarro. Ele é um português. Tem que falar com... Não, é Nuno Bizarro. Não. É que eu falei português. Português. Desculpa. É o Nuno Bizarro e Paulo Soledad. Gostei. Gostou, né? Às vezes a gente tenta. Sim, um abraço pra galera de Portugal que assiste a gente ou não, né? Então, um beijo se tiver, pra vocês. Gente... Se tiver, um beijo no coração de vocês. Por favor, se você está escutando isso no podcast, manda um e-mail, manda um comentário. Tweet, um comentário. Fala assim, um beijo pro Jogatina BG. Mas, Ney, continuando aí. É, onde eu parei? Um jogo para 2 a 4 jogadores baseado na Renascença. Seu objetivo é apadrinhar os mais brilhantes artistas do século XVI. A galera tá fazendo lá suas estátuas, suas esculturas, suas pinturas, né? E você tá aproveitando pra incentivar eles, melhorar o merchandise deles, mas também ganhar dinheiro com isso. Quem juntar... Eu vou falar talvez uma besteira, mas se juntar o Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello... Não, imaginei, eu já vi de longe, assim, ó. De longe vindo. Mas, você ganha mais ponto? Só por juntar os quatro ali? Não, tomara que ele tenha isso aí, mas não é o caso. Mas só pra você ter uma noção a respeito da campanha, eles pediram $28 mil, atualmente tá em 23 mil, tá quase chegando lá no 100%. Ah, mas 22 dias ainda tem muito tempo ainda, né? E atualmente mais de 300 apoiadores. Então, se você quiser saber um pouco mais, o link também da postagem, né, da campanha vai estar aí na postagem desse episódio. Bom, a próxima notícia aqui em relação ao Kickstarter é que pelas editoras Penguin Panda e Japanime Games começou o financiamento do Onimaru. Como ninguém pensou nesse nome, né, cara? Aham, muito Japanime. Bom. Não, já faz tempo, já é uma empresa bem coisa aqui. Mas esse aqui é o Onimaru. Onimaru. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores que controlam heróis que tentam conter uma invasão demoníaca. Então, você pode ver pela arte ali, demônios japoneses, né, da cultura japonesa. Demoníaca não, por favor, yokais. Yokais, ó. Yokai. E essa franquia é uma franquia atualmente que tá em mais de sucesso, que eles já arrecadaram mais de 110 mil, dos 30 mil que eles pediram. Faltam 18 dias para encerrar a campanha e 1.300 pessoas já participaram. Ele vai ser um jogo que tem um modo de desafio, um modo totalmente cooperativo e também você pode jogar maneira solo, né? Vem vários componentes, a questão de ficha do jogador, dados, tokens e muitas cartas. Então, Onimaru, um jogo em financiamento coletivo pela Japanime junto com a Penguin in Panda Penguin Production. Panda. Exatamente. Snake, o último Kickstarter pra falar aqui. Começou o Kickstarter, a campanha de Invasions, volume 1. É 3.050... Não, 350. 350. Ó, a dislexia. Lembra que você fala que tem dislexia com letras, eu tenho com números. Com números. É. Eu tenho pouco também. Quando é o contrário, também acontece isso comigo. É 350 e a 650 antes de Cristo. Ou antes da era moderna. Era comum. Era comum, enfim. Eu acho que é. Um jogo de 2 a 4 jogadores sobre as invasões que ocorreram na Europa durante a Idade das Trevas. Então, provavelmente isso é depois de Cristo, tá? Por causa da Idade das after. Trevas. Ah, isso, entendeu? Então vamos corrigir. 350 a 650 depois de Cristo. Exatamente. Viu? Pois é, que essa campanha, ele é um jogo para 2 jogadores no estilo bem wargame, ele vai ter vários tokens. Ele pediu 5 mil doletas, atualmente tá em 40 mil, mais de 40 mil. Certo. Mais de 550 pessoas já apoiaram e faltam 25 dias para o final da campanha. Ele aborda toda essa parte dos 300 anos que rolaram essa queda, né, de vários reinos e várias invasões que rolaram nos finais ali do Império Romano, né? Então essa parte é bem interessante de mostrar num jogo tabuleiro toda essa parte histórica. Invasões bárbaras. Exatamente. Cantinho dos eventos. Cantinho dos eventos. Chegando. Bom, eu vou separar aqui 3 eventos. Nesse sábado vai ter 2 eventos em São Paulo. No estado, né? Um em São Paulo, capital. Vai ser o evento 45º Lab de Jogos em São Paulo. Né? Já um evento clássico lá. E também o 43º Joga ABC na Bravo Jogos em Santo André. Vai ter um evento lá na Bravo Jogos também nesse sábado, dia 12 de janeiro. E no dia 13? No dia 13 de janeiro vai rolar o Se Joga de Verão na Tijuca, em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Esse é um evento muito legal, né? Um evento organizado pela comunidade LG... Se eu falar errado, me desculpem, tá? LGBTQ+, né? Uma coisa assim nesse sentido, que é uma iniciativa muito legal. Iniciativas como essa, como Lady Lúdica, são bem interessantes. Então, se você estiver no Rio, prestigia um evento pra você bater um papo, se divertir. Vai ser muito show. Muito show. É de verão, gente. Pergunta se pode ir de biquíni e de sunga, tá? Por favor. Tá bom. Bom, encerramento. Chegamos aqui ao encerramento desse podcast. Chegamos. Agradecendo a presença ilustre aqui do Snake no podcast Notícias. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui tanto a transmissão ao vivo e você também está acompanhando pela edição editada, né? Pela versão editada que a gente publica no nosso feed. Lembrando, você pode apoiar o nosso Jogatina VG através do PicPay, picpay.me/jogatinaVG, certo? É isso aí, pessoal. Redes sociais, Snake. Redes sociais. Instagram, JogatinaVG. Facebook, JogatinaVG. Twitter, JogatinaVG. Se tiver Orkut. Ou JogatinaBG. JogatinaBG. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Abraço e até o próximo turno. Tchau. Beijo no coração.